autorizado a linha de colapso no 0 vento 160 graus 129. Autorizado a linha de colapso 10 3601, decolada 55, controle 120, décima 8. 208, tá 3601, obrigado. Ligação, Richard Brown. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. TAM 3601, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da EL, após laser direto bridge. Autorizar 360, perfil da EL, laser bridge, TAM 3601. Rapaz, Romeu Vitor Charlie Bravo, mantém condições visuais, altíssimo em Salvador no 020. Desça para o número 1500 pés, ajusta a navegação para ingresso no corredor Caixa Prego, reporta no corredor Veracruz, passando através de Veracruz. Tan 3601, chama agora o centro de Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251-3325, Tan 3601, obrigado, senhor, bom trabalho. Não vou. eu vou botar um de ouvido com a gente. Meu Vitor Charlie Índia, confirma o 4 que se encontra, vista qual? Tente, confirma a radialidade de saída e a distância da localidade. Radial 245, tá na 1550 ali, desculpa, a radial 245, a distância. Radial 245. Fiquei grato, só aguardando coordenação o Papa Romeu e do Tchalim. Dois, cinco, um, gente, só aguardando cópia. Quatro, obrigado. Vitor Cento da Doceana América, aguardando cópia, Vitor Tchalim. Eu estou te alinhando, pronto, copo? Pronto, copo. Nível 05, disponível para CIA 90 para Papa Alfa. Decola pista 97, curva direita, corredor axé. Restrito 1 no meu pés até o farol da barra. Controle 120.8. Aciona 5403. Autorizado para parar de vir, você fala da 15 vai direita, restrita 1.000. Controle 1208 e o transporte 5403 do Tocalinda. Estejamento correto. Confirma POB autonomia? 2 a bordo, 6.030 autonomia do Tocalinda. Reporta para o táxi na frequência 18.612 do Tocalinda. Porte ingressão no corredor interlado. Número 3.60 Guarulhos, autorizado via Pesulu no meio. Recola pista 10, curva direita, seta Dael, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5404. Exato para a Bahia, 6.60. Autorizado, pushback acionar com ataque 62 contra. Autorizado, se mandar, acionar 63, 62. Áudio autorizado, a linha de decolar, pista no 7, 160 graus, 1 no nós. Reporte iniciando. Salvador Oxenha 62, escudo, para o Ciência, aguarda transferência para todos os itens, traz bravo. Guarda. Ciência, BOB. BOB 72, autorizado ataque de ataque 1 no Índia, 1 no 0, lá, chama pronto, 62. Hotel Índia, autorizado, contato, controle. Afirmo, decolado 18, controle 120, decimal 8, Hotel Índia. Salvador, Papa Romeu Vitor Hotel Índia, bom dia, decolado 5403, acionado, se escuta. Papa Romeu Vitor Hotel Índia, controle Salvador, mantenha condições lá, acordo Axé, altímetro no 020. Afirmativo, e quando possível e autorizado, pretende voar na proa direta, seria a ideal 244 para a Serra da Alvenda Papa Alfa, apenas uma diferença de 7 graus da nossa proa para a Xé. Autorizado, direto Serra da Alvenda Papa Alfa, em ascensão 085, Papa Romeu Vitor Charlinga. Afirmativo, autorizado proa direta para o 085, Vitor Charlinga. Papai Romeu Vitor Charlie Bravo, visual campista. Na visão, senhor. Chama agora a torre 118, decimal 612, pomposo. 200, obrigado. Vai estar mandando a Papai Romeu Vitor Charlie Bravo. Vitor Charlie Bravo, aponta o curso final no 6. Alfa Romeo, Vitor Charlie Bravo, regressando logo a final da Eurotec. Vitor Charlie Bravo, 160 graus, 149, autorizado pouso, pista na sexta. Autorizado pouso.